Seguir a Jesus tem que morrer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz, não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não. Você pode cantar com toda a sua força e dizer: Cristo vive em mim. Ei! Cristo.